Papatango Mike Bravo Yankee, torre 118, decimal 95. 295, boa tarde. Uhum. 2080, 2017. Então, em Salvador, boa tarde, Papatango Mike Bravo Yankee, passou externo embaixo travado, solicita pouso 197. Sente Mike Bravo Yankee, confirma intenções, se modificar as regras, será o número 2 para pouso, tem Salvador. Ciente, Mike Bravo Yankee solicita pouso 997, está em condições visuais. Ciente, voo IFR cancelado aos 26, curva à esquerda, ingresse a perna do vento da pista 197 para um circuito pela direita. Inicialmente mantenha 1.500 pés de Mike Bravo Yankee devido a tráfego na rotatória a 1.000 pés. Afirmativo, esquerda, perna do vento pela direita. 3192, estabilizou. Ciente, tá 3192. Altímetro 190 no 4, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 7. Torre Salvador, stand 3567 no ponto de espera da 190, pronto. Sim, stand 3567, mantém o ponto de espera. 3567, mantém. Torre Mike Bravianco solicita pouso 990. Gente, Mike Bravianco, pista 190, pouso autorizado, 90 graus, 05 nós. Livre pouso para o Mike Bravianco, pista 90. Na vertical da Serra do Serra Golfiosca. Serra Golfiosca, mantenha o setor da Enrimar na vertical e espera pela direita. Aguarde autorização da final da 97. Enrimar, espera pela direita, Serra Golfiosca. 3192, oi. Prossiga na escuta. O 3192 está seguindo o Xingu, curta final da 1-0. Caso negativo, autorização de pouso na DAN se remetida, subindo para 2.000 pés. 7, tá 3192. Uma sobra para Salvador, 4 milhas de fone, mantendo uma centena. A partir de novembro, vou ir na proa de Bonfi, na parte de viagem de cedo. Para manter a proa do BOR, a nossa intenção de pouso é cancelar e pouso na 197. Afirmo, o Patatá é a fim de novembro, manter a proa do BOR, a parte para cancelamento. É. Controle Salvador, Papatango, Victor Filo Delta. Papatango, Victor Filo Delta, sendo identificação dessa via chegada Bonfi. Para o nível de voo 050. Apresente, Ana, autorizado. Só precisa manter a proa do BOR para posterior cancelamento pouso na 1-7, o Victor Filo Delta. Gente, Victor Filo Delta, também se mantém o nível de voo 090 e reporte para o cancelamento, Victor Filo Delta. Também 090, reportar para o cancelamento, Victor Filo Delta. Salvador, bom dia, reporte ao 023. Portugal 023, Squawk Ident, descend via Bom for Arrival to Flight Level 050. Level 050 via Bom Arrival at Portugal 023, identic 2753. Roger. Sierra Golfiosca, pista 17, autorizado toque remetido, 160 graus, 059. Autorizado a remetir, toque remetida, pista 17, Sierra Golfiosca. Papatango, Vitor Filo Delta, desce para nível de voo 050, reporte para cancelamento do plano IFR. Reporte para o nível de voo 050, reporte para cancelamento, Vitor Filo Delta. Portugal 023, descend to flight level 110. At level 110, reporte ao 023. Portugal 023, traffic 11 o'clock, 10 miles, southwest bound, flight level 090, descend to flight level 050, Papa Alpha Tango 4. Copy. Paulo Salvador, boa tarde. Amara, boa tarde. Pistola 0, decolagem autorizada, vento 170 graus, 079. Decolagem Negócio Golfo Serra, para serviço de informação, alerta centro Recife. 126 decimal 0, alterno 128 decimal 8. 360 obrigado. Oscar Golfo Serra. Ali, Matheus Nozela. Oscar, para serviço de informação e alerta, chame centro Recife, 126.0, alterno 128.8. 160.128, vai chamar Ghost Rock. Obrigado, Oscar. Do 27.89, o senhor já está... Quantas milhas de Salvador, confirme? Contato com o centro Recife em 125.45, 126.85. Uno 25.1, alternando 128.35. Reporte na final da 97. Reportando no final da 97, zero. 1884, sob o controle, serviço radar terminado, 60 milhas, nordeste do VR Salvador, chame o controle Aracaju, 120.3, gol no 884. Sente, gol no 884. 7, na cima tem 4 mil, preciso prosseguir na descida. 33367, autorizado nisso para 2 mil pés. Ajuste 1 a 0, o não passa, autorizado LF X-Ray da pista 1 a 0, informe estabilizado. Sente, 2 mil pés, 1 a 0 no 4, solicita para o Luiz de Acerra, tá? 33367. Portugal 023, descend to 4000 feet, QNH 1014. Down to 4000 and QNH 1014. Contestei na sete ao controle, não entendi a solicitação. 0, linha 321. Linha 321, alinha e mantém no 0. Linha 321. Pode pelo voador e do intercepta o localizador. Trolle está 3367. Consiga, 3367. Solicita para o Duíde a Serra da presença. Negativo, vou ir na prova de Duna, informe estabilizado, TAM 3367. Gente, mantém perfil, 3367, depois traz estabilizar. Lado, chame o controle Salvador 1208, meu voo. 208, boa, 6267. 1128.35. Confirme para o gol 207. Chame o centro Recife em 125.1, alterna 128.35. 251.1235, obrigado. Controle da 3567. 3567, prossiga. Amor, ouro, passa 0800. 3567, contato radar, visão nível de voo 080, suba via Arbor 1, transição elefa para o nível 360. Controle Salvador, boa tarde, o Xané 6227 decolou. O Xané 6227, suba via saída São Voluno, transição Dóculo para o nível 360. São Voluno, Dóculo 360, pode voar Dóculo? Cruzado Leda. Água Leda. Descida, Eco Índia November. Eco Índia November, desce para o nível 070, mantendo a prova do VR. 070, Eco Índia November. Autorizado no 70 graus, 059. Nível de decolagem down no 0, Xanero 6321. Papai Eco Índia Novembro, confirmando isso para o nível 060. 060, Novembro. Decolagem 6328, chame o controle, 208, Lombo. 608, muito boa tarde. 6328, banda de passo na decolagem. Autorizado, tem o greve, eu acho. Se é, já vai engrenar, vai engrenar. Se é, Tocou e arremeteu os 37, mantenha reta, aguarde para ingressar no circuito. Mantendo reta, reta aí, aguardando instruções, segue o hotel. Torre Salvador, tá 3367, passou o marcador de ferro, trem baixado e travado. Então 3367, boa tarde, altímetro 0-4, informa o tráfego, Charlie 150, tá à sua direita agora com proa do oceano, não interfere na sua aproximação. Pista 90 livre, pouso autorizado, 150 graus, 04 nosso. Dentro do tráfego, tá 3367, entendeu o livre pouso não no zero. Na presente condição em visuais, qual a mudança de regras? Ouvido aqui o Delta. Papai Tango, vem para o Delta, aguarde. Água Flástica, curve à direita, ingressa no circuito pela direita, aguardando a autorização de troca remetida. Direita, circuito, aguardando instruções, terra ou fiosca. 300, tá, 3567. Tango, visto que o Delta voo ISR modificado, cancelado agora, o Zuno 838, desce e mantém inicialmente 2.500 pés na frente de Ceasa. Viva ajuste, senhor. Visto que o Delta ajuste no 0-4. Inicialmente só 2.500 pés para o Ceasa, o 0-4 ajuste. Visto que o Delta. Senhor Mike Bravianchi, livrou a grada. Gente, Mike Bravianchi, boa tarde, frequência livre. Al Portugal 023, descend via to 2000 feet, QNH 1014. 2000, 1014, Al Portugal 023, obrigado. Al Portugal 023, cleared, final, LS X-ray runway 10, report seven, shown final. I call the solution final, ILS X-ray runway 10, Al Portugal 023. O Chané 6321 no voo Elefton. Direto Elefton, o Chané 6321. Papapá, Eco Índia Novembro, desça e mantém nível de voo 050, reporte para modificação. 050, chamará para mudança, Eco. Eu acho que a autorizada toca remetida pista 97, vento 80 graus, 089. Autorizada toca remetida, o Terra Gofiosca. Xané 6227, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 351-2835, obrigado, boa tarde. Thiago Fiosco tocou IRMT 242, circuito pela esquerda agora. Chame na final, Dona Sete. 18.95. Comente que faz o local 4, ajuste 1895 a torre. Vem para aqui o Delta. Torre Salvador, Papatango, Vitor sobre Kilo Delta. Vitor Kilo Delta Torre, o time do 904, mantenha sobre regras de voo visual. E reporte no CEASA, ok? Desça para 1.500 pés em condições visuais na Pro do CEASA, reporte na vertical. Número 2, pouso no 7. 1.500 pés no CEASA, condições visuais no 904, ajuste. Vitor, Kilo Delta. Salvador, Oxaneiro 6327, boa tarde, pronto, espera da 1-0, pronto, ó. Oxaneiro 6327, autorizado LR decolar de imediato, pista 1-0, 1-60 graus, 0-6-2-1-0. Alinha de decolar 1-0, 6327. Ficada estabilizada, o Air Portugal 023. 0-6-2-1-0. Autorizado, pouso no 7, Serra Gonçalves. Nine-Fiber, Portugal, 023. Tranquilo, Delta, faça um 360, mantendo 1.500 pés na presente posição e aguarde a autorização na final da 1-7. 360, 1.500 pés na presente posição, vindo acima, Delta. Salvador Tower, boa tarde, Portugal 023. Portugal 023, continue approach, expecting landing clearance, time setting 1014. Portugal 023, confirm landing gear, down on mode. Xané 6321, cruza o nível 170, chame Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Gente, 126, decimal 0, alternamos 228. Xané 6321, muito boa tarde. Eco Índia 90, 50, para mudança de regra de fila visual. Eco Índia 90, voo IFR cancelado aos 1846, desse mantenha 2.500 pés, ajuste no 0-4. Informe-se que temos um tráfego mantendo 1.500 pés próximo à CEASA, um Papa Alfa Tango 4. Inicialmente, desse mantenha 2.500 pés. 2.500 pés, Eco Índia November. Eco Índia November, reporte visual com campo ou com tráfego informado na CEASA. Agora. Boa. CEASA, CEASA. Chagar 6327, saída Coral no Brasil. Chané 6327, contato radar na decolagem, suba via Coral 1 no Bravo para o nível 1180. Via Coral 1 no Bravo para o 1180, 6327. Controle de Salvador, 27789, ação de identificação dessa via, chegada Bonfi, para 4 mil pés, ajuste ano 0 no 4. Desce via, chegada Bonfi, 7, Vitor Kilo Delta, pista 17, pouso autorizado, 160 graus, 0629. Autorizado, pouso, pista 17, Vitor Kilo Delta. Coral. Presente a Bruna de Coral, acionar 6327. Airport Gal 023 on the ground at 48. Navigate by your right, that's a Fox Trot, contact ground control 121, that's 19. 19 at Airport Gal 023, number 0 no 4. Para 1.500 pés, eco ainda novembro, ajustado 0 Azul 6918, acione identificação dessa via chegada Bomed 1 para nível de voo 050. E a chegada 050-698. Dia novembro, chame torre 118-95. 18895, boa tarde. Aqui na Estou, Kilo Delta, no solo 50, livrou na papai, frequência livre, boa. Eco Índia November, mantenha sobre regras de voo visual, reposte na final da 97, altímetro 0 no 4. Eco Índia November. Eco de novembro, qual é o pátio? 4, Graé. Seguinte. Azul 6918, informe a velocidade indicada. 290. Em condições de manter até a proximidade de TAP? Termo, 692, está rápido, né? Gente, está presente com o TAP. Mantendo a descida, 249, descerá. Gente, azul 2789 é o número 2 na aproximação. Mantenha a velocidade máxima da descida de 2309. 2309. autorizado pousar no 7, Eco Índia November. Eco Índia November, autorizado pouso no 7, 160 graus, 05 lunas. Chané 6327, dá pra gente voar o COF. E o COF, 6327. Salvador, passarelo 2231 no ponto de espera pronto, não cumpre o perfil superior da saída MOMO. Seguinte, passarelo autorizado ali, ainda colapso no 0, 150 graus, 059. Autorizado ali, ainda colapso, passarelo 2231, não consegue cumprir o perfil de saída superior, ok? Ok, tô ciente. Será coordenado com o controle? E inicialmente, se eu cumpre o inferior, caso possível, será liberado a subida. Ok, autorizado de colar o passarelo 2231. Não, baixar travada, 17, Eco Índia November. Eco Índia November, autorizado, pouso no 7, 160 graus, 0629. November. Alto 2789, complete redução para 2009. Tem condições? Afirmo, 200. Capitão Índia, solo 5.6, autorizado backtrack, chame livrando. Passarinho 2231, decolar 256, chama o controle 2028. Onda 208, passarinho do 2231. Salvador, passarelo 2231. Azul 6998, copiou o controle? Afirmo 4000, 1094, 6998. Passarelo 2231, contato radar na decolagem, suba via saída MOMO para o nível 180, cumprindo a restrição inferior da saída. Sobe para 180, cumprindo o perfil inferior da saída MOMO, passarelo 2231. Agora 53 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame o controle Ilhéus, frequência 120.1. Tamanho Ilhéus, 120.1, 6327, Azul 2789, está fazendo um desvio, um pequeno desvio à esquerda para evitar formações. Pode vê-lo. Gente, azul 2789, confirme por quantas milhas vai fazer o desvio? 2 milhas. Gente, após que assuma pelo azul 2789, é o número 2 na aproximação, informo que temos um tráfego decolando de Salvador, restrito a 3 mil pés. Tráfego, posição 10 horas, 18 milhas, rumo noroeste, 1 APR 72, restrito 3000. Passaria 2231, informa o tráfego, posição 2 horas, 17 milhas, rumo sudoeste, 1 APR 72, descendo restrito para 4000 pés. Tá ciente do tráfego 2231. Azul 6918, desça para 2000 pés, ajuste 1014, autorizado ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. 2014, autorizado X-Ray, reporte estabilizado 692. Controle de Salvador, passada 2231, efetuando desvio para 350, devido a formações. Gente, o passaredo 2231, confirma por quantas milhas? Umas 15 milhas, o 2231. Quente. Autorizado desvio para o A350, passaredo 2231. Autorizado desvio 350, 2231. Azul 2789, complete redução de velocidade para 1809, vetor para o sequenciamento, curve à direita para o 240, seu limite ao localizador. Azul 2789, reduz 180, curva direita 240, limite ao lock. Azul 2789, em caso de falhas ao atingir o limite, está autorizado reassumir navegação na proa de duna e completar final do procedimento ILS X-Ray da pista no zero. Caso de falha, reassume proa de duna e completa ILS X-Ray da pista no zero. 2789. Passaredo 2231, mantendo a proa de desvio, está autorizado a seção 1180. Tá ciente, eu passarei do 2231. 2231, confirme já, terminou o desvio? Sim, mas como a senhora autorizou subir mantendo aquela proa, a gente vai manter a proa 350 para subir para o 180, passarei 2231. Passarei 2231, tem condições de manter a proa 320? Afirmativo, 320, passarei 2231. 320 para ascensão nível 180, aguarde para voar direto barreira. 320, livre ascensão para 180, passarela 2231. Desse mantenha 3000 pés, ajuste 1014. Para 3014, azul 2789. Táxi 5, missão de transporte. Preciso solicitar acionar. Preciso após a colagem, mantenha a proa até 2000 pés. 2000 após a decolagem. Autorizado a decolar a pista no 7, no 70 graus, 049. Táxi autorizado via Oscar, chame no ponto de espera da Oscar. Fala, ponto de espera da Oscar, já. 5 azul 2789. Autorizado interceptar nessa proa o ILS X-Ray, reporte estabilizado. Interceptar nessa proa autorizado, prossegue para 2000. Afirmo. 2789. Controle de Salvador, boa, azul 27, Cono 1, informação Sierra, cruzando 240 para 200. Azul 2781, azul 2711, acione identificação. Voe Bonf, para interceptar a chegada Bonf, informe o ideal de descida. Ok, já foi autorizado pelo centro, nível 200, vai no Napoleão de Bom, Azul 27, 11. Azul 27, 11, prossiga descida para o nível 050. Ok, até o 050 agora, Azul 27, 11. Azul 2789, informa que vai seguir tráfego da companhia 7 milhas à sua frente, um ground de 180 reduzindo. 2789, tem o tráfego no ticket. Controle Serra, Kilo Índia decolado. Papapá Serra, Kilo Índia, contato radar na decolagem, mantém o eixo da decolagem até 2 mil pés, após 2 mil pés voe direto coral. Corrige, direto árvore. Utilizado localizador 698. Serra Kilo Índia, copiou o controle? Direto para a voz 2000, Serra Kilo Índia. Azul 6918, complete a final e chame torre 118, decimal 95. 895, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Azul 2789, desça para 2000 pés, reporte estabilizado, inicie redução de velocidade para aproximação final. 2789, formará estabilizado, descendo para 2000. Passaria do 2231, dá presente, foi Barreiras. Autorizado Barreiras, 2231. Controle Serra Kilo Índia vai manter para 200 para evitar a formação. Serra Kilo Índia, confirme por quantas milhas vai manter a pro do desvio. Pode calmar que Anki aguarde para decolagem e stand-by no transponder. O Yag, stand-by no transponder, aguardando para decolagem. Já confirma a razão de subida que emprega? No momento, 2000. Tente. Iniciou 4423 azul. Cliente azul 4423. Estabilizando o localizador azul 2789. Azul 2789, complete a sinal de chame torre, 1895. 1895. Confirma a proa do Serra Kilo Índia após parar, ó. 12, menor, menor. São Salvador, boa tarde, azul 2789, estabilizando o localizador pistão na zero. Azul 4423. Decolado aos 07, mantenha a reta até 4 mil pés. Me chame o controle, 120, decimal 8. Mantenha a proa, 4 mil pés, 208, boa. Boa. Azul 44, corrija, azul 2789, reporte de acerto, altímetro 0, 14. 0, 14 e 14, reportará ainda certo. Posso com o Mike Yankee, confirme se condições iniciais de imediato. Condições imediatas, é. Lento 170 graus 059, pista 17, decolagem autorizada, acho que é McKinney. Azul 44 do 23, desconsidere manter o eixo da decolagem até 4 mil pés. Após 2 mil pés, voe elefa. 2 mil pés, elefa, azul 4423. Azul 6998 no solo, 08, Foxtrot, chame 219. Foxtrot 219, obrigado, uma boa tarde, azul 6998. Acho que a máquina que deu o carro 208, aprou aí o farol de Itapuã, na vertical transfere 208 até a volta. Até, e aqui? Azul 2789, passou em dia terra, terra. Azul 2789, pista na 0 litro, pouso autorizado, no 60 graus, 062 é nosso. Nível de pouso 2789. No 4423. Lima tem hotel autorizado, táxi, via Papá. E já autorizo, ingresso no 7, chame a e pronto, cabeceira. Lima tem hotel. Livre táxi, via Papá, ingresso na pista do 7, vai reportar com a do Aliado e pronto para decolar do Lima Hotel Hotel. Controle Salvador. Oscar Mike Yankee, prossiga. Está passando para o Itapuã, solicita 1000 pés DCT para Manati. Oscar Mike Yankee, da presente, está direto, autorizado direto Manati 1 no meu pé. Oscar Mike Yankee, acusará na 20ª milha. Lima, Lima, só. Papá, papá, Lima, Lima, Fox, acione identificação dessa via por Mediuno para 100. Garra Kilo Índia, vetoração. Charque Luiz, vetoração para evitar tráfego, curve à esquerda para o A270. Seu limite é a radial 280 Salvador. Para 270, limite radial 270, pode acender. Charque Luiz, eu mantenho ainda o nível 090, informo que temos um tráfego à sua retaguarda. Que irá cruzar a sua aeronave, mantendo 080, um Embraer 190. Quatro, quatro, dois, três, suba para o nível 340. 340, 0440. Azul, 271, após bomb, prossegue disso? Afirmo. Salvador, Serra Índia está mantendo para o 270, o limite é radial 280 de Salvador. Limite a radial 265 de Salvador. Ah, 265, obrigado. Azul 4423, informe razão de subida. 3.500 pés por minuto, Sereto. Gente. Azul 2711, interceptar a bofe dessa via para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. Gente, após bofe, via 1 no 0 no 4, azul 2711. Lima, Lima, Fox, informa o tráfego. 11 horas, 19 milhas, rumo oeste, 1 Bravo Eco, 40 restrito, nível 090. É que eu acione o transponder modo normal, não recebo no radar. É que eu copio o controle. Pista 97, autorizado aliás, decolar, vento 1970 graus, 0612 a nós. Oscar Mike Yankee, acione seu transponder modo normal, 0145, não recebo no controle. 0145, acionado, Oscar Mike Yankee. Serra Kilo Índia, voe Ofito da presente. Ofito, Serra Kilo Índia, pode atender? Afirmo, suba para o nível 380. 380, certo. E agora sim, contato radar estabelecido, 9 milhas sudoeste de Salvador. Reporte na 20ª milha. Afirmativo, 9 milhas, vai chamar na 20ª milha, o Oscar Mike Yankee. Aqui no Índia, confirme a razão de subida que irá entregar. Lima, tem hotel decolado 1-4, chame o controle 20 desse momento, meu voo. Controle 1-208, Lima, tem hotel, obrigado, bom trabalho. Zona 738, torre. Escuta, 738. Informação, devido ao tráfego decolou da pista auxiliar com o transporte de enfermo, previsto mais uns 3 minutos para sua decolagem, devido ao perfil conflitante. Sierra Kilo Índia. Kilo Índia, confirme razão de subida. 1.500 pés. Gente. Olhe Salvador, boa tarde. Papatango, Lima, Hotel, Hotel. Papatango, Lima, Hotel, Hotel. Contato radar na decolagem. Suba via Coral 1 no Bravo para o nível 120. Subiria Coral 1 no Bravo, nível 120, Lima Hotel Hotel, para a emissão de transporte de enfermo. Cliente, Lima Hotel Hotel. Controle Azul 2711 com referência visual, poderia voar na Flor de Luna? Azul 4423, foi o Tigir da presente. Controle Azul 2711. Azul 2711, mantenha a via, desça para 2 mil pés, ajuste no 014, autorizado ILS, mantém a ficha, pode estabilizar. 2 mil no 014, poderá estabilizar. Tráfego Salvador, no 620 da Gol, ciente da Sierra, no 04, autorização recebida. Meu Fox Charlie aguarde. Lima Lima Fox, reduz a velocidade para 2209. Para 2209, Lima Lima Fox. O meu Fox Charlie, mantém o corredor caixa pregos, frequência 123.45, reporte no través de Vera Cruz, mantendo no 1.500 pés. Ajuste em Salvador no 014. Coral, Lima, Hotel, Hotel. Lima, Lima, Fox, desça via para 2 mil pés, ajuste no 014, autorizado ILS, X-Ray da pista no 0, reponte estabilizado. Para 2 dias, matará estabilizado, ainda mantém a restrição de 3 mil pés? Afirmo. Salvador, bomba, 4271. Azul 271, reduz a velocidade para 1809, reponte estabilizado. Reduzindo, chamará estabilizado, 2711. Lima 42, acione identificação. Lima 42, contato cadastro estabelecido, 62 milhas, nordeste de Salvador, mantém inicialmente a pro do VOR para após voar a Coral. Tempo controle 20.8, vovô. 308, bom trabalho, 732. Vamos buscar Mike Yankee, frequência livre. Yankee, chamar um abraço. Boa tarde, voo no 732. Voo no 738, contato radar na decolagem, suba via Arbor 1 para o nível de voo 360. Via Arbor 1 para o 360, voo no 732. Passe Sierra Kilo Índia, chame Recife, 126, decimal 0, até 128, decimal 8. 260, 288, saca no índio boa. Estabilizou Azul 27 no 1. Azul 4423. Prossiga. Oi, o Tigida presente, chame Recife, 126, decimal 0, até 128, decimal 8. Tigida, 0288, boa. 227-1-1. 227-1-1, Torre Salvador 118, decimal 95. 295, rapaz. Torre Salvador, uma boa, esse é Azul 27-1-1, vai passando sim para baixo, aí gravou. Azul 27 no ONU, avistado, continua a aproximação, guardando a transição de pouso, altímetro 0 no quadro. Segue aguardando, Azul 27 no ONU. Corre, boa tarde, está 3155.0 no 0. 3155, mantém o ponto de vera. Mantém. Chanel 355, Nicolau 220, chame o controle 208, meu amor. 08, bom dia, Chanel 355. Controle de Salvador, muito boa tarde, Chanel 355, decolou na São Luana, se escuta. Foi Chanel 355, contato radar na decolagem suba via São Luana para o nível 360. Via São Luana para 360, Chanel 355. Gol 1738, voe Elefa, da presente. Drone Elefa, gol 1738. Gente. 155 ATR da Azul, curta final à vista? Negativo. Após o pouso do tráfego, LR manter a pistola 0, dando 3155. Passa lá na curta, ali mantém a pistola 0, tá 3155. Lima Hotel Hotel, voo IFR cancelado aos 1921, sub mantém condições visuais no nível 125. Então 125, Lima Hotel Hotel. Azul 27 no 1, Solos 22, livre na Delta, 21 no decimal 9. Delta 219, 27 no 1, obrigado, mano. Muito bonito o pouso. Ah, valeu. Não é TR, mas pousa curto. Show. Exato, com o localizador Lima Lima Fox. Lima Lima Fox, complete a final e chame torre 118 decimal 95. Posso passar linha, vou botar. Papapá, Lima Lima Fox, sobre exato com o localizador. Lima Lima Fox, altímetro 0-4, chame para cancelamento do voo FR. Deixa eu ver a saída. Lima Papa Kilo, acione identificação, desça via Palmed Uno para o nível de voo 050. Eu Lima Papaquilo, mantenha a via. 5 pistola 0, decolagem autorizada. 170 graus, 05 nós. Decolagem, estão no 0, 76, 05. Mesma fonte, tamanho de cancelamento para a cidade de Lavras no 7. Confirme intenções, circular ou cancelamento do VFR? Cancela e circula para o Manocete, para o Manocete. Tenente Lima, Lima Fox, voo IFR. Cancelado, 224, base pela direita do Manocete, chame na final, tem que chegar. Valeu, Lima, Lima Fox. Controle Salvador 20, desse 18, meu voo. 308, boa. Boa noite, 3155. 3155, contato radar na decolagem suba via, sumo uno para o nível 320. Sumo uno para o 320. Da 3155, sobe via. Puxando a M3,